Run through, you punk. When you have to shoot, shoot, don't talk. Here's Johnny. Watch out, they don't tag. Spank, spank, spank, anything, spank. Shut your fucking face. Yippee-ki-yay, motherfucker. You talking to me? You talking to me? Everyone! I am your father. Você está ouvindo o Bate-Papo na Masmorra do site cinemasmorra.com.br. E mais uma vez aqui gravando o BPM, batendo papo na masmorra. Dessa vez aqui com uma turma, gente finíssima, da melhor categoria. Eduardo Cosso. Oi, tudo bom? Tudo bom. Muy bueno. Bueno, amigo. Também com Godires. Tudo bem, Godires? Opa, tudo bom? E aí? Tudo bueno, tudo muy bueno. Não tão bueno quanto seu avatar assim que tá, ó. Forte, né? Strong, mas... Beleza. E também com o Marcos, o parceiro aqui de gravação do Masmorra. E aí, Marcos? Opa, tudo certo? Certo. Uma vozinha assim meio desanimada, o que foi? Não. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso aí, cara. Quem quer começar falando o que andou assistindo ultimamente? Quer ser você, Godires? Manda ver. Então, um filme que eu assisti recentemente, que eu achei interessante de citar aqui, é um filme trash do Charles Band, que é um diretor que faz boa parte dos filmes dele são trash também. Ele tem muito filme bom. O filme que eu vou falar é o Biscoito Assassino. Opa! O inglês The Ginger Dead Man. A história é um assassino que é mandado para a cadeira elétrica. E por algum mistério ele vira, depois que ele morre, a mãe transforma ele em massa de biscoito. E aí alguma coisa acontece, eles vão pra essa massa de biscoito, chega a uma confeitaria e a mulher assa o biscoito e esse ele toma vida. Aí dá o nome do filme O Biscoito Assassino. Cara, que interessante e bizarro, cara. Um roteiro, assim, eu ri muito. Eu achei muito bom o filme. Logicamente, como filme trash, né? Não tente levar nem um pedaço do roteiro a sério. Nem um pedaço do biscoito a sério. Os efeitos especiais, os diálogos, é tudo mal feito, de propósito, obviamente. Mas, assim, você consegue dar muita risada. E vale a pena pra quem estiver procurando um filme trash aí. Vale muito a pena. Olha, legal, cara. Eu não conheço o diretor, nem a produção, mas acho que já pela recomendação já fiquei curiosa. Eu adoro cinema trash. Muito bom. Eu tô doido pra assistir isso daí, viu? Gostei da sinopse. E é legal mesmo, como eu falei, correr atrás da filmografia do diretor, que ele tem muito filme trash bom, muita pérola escondida. E aquelas pérolas que dá pra jogar pros porcos, né? Diz aí, né? Exatamente. Porra, que legal, cara. Não, com certeza, cara. Eu acho que é um gênero tão legal, né, Marcos? O cinema trash. Ah, pô. Eu gosto muito, né, e tal. Me divirto muito. Eu adoro muito os filmes daquela produtora Troma, né? Que, tipo, Troma. Um Vingador Tóxico, né? E pelo jeito que você falou, deve seguir mais ou menos, né, por aí. Exatamente, assim. Tem momentos de gore, momentos de comédia. É muito bom, muito bom. Recomendo. E é de que ano a produção, Godires? É de 2005 o filme, mas ele tem um visual bem anos 90, assim. Olha, que produção de baixo orçamento, né? É, realmente. É um cara mais antigo, né? Eu tava vendo a nota dele aqui, ele ganhou 3.3 de 10 no IMDB. Olá, ainda ganhou muito. Cara, muito bom, cara, excelente. Olha, a gente vai fazer ainda um BPM trash pro pessoal poder. Cada um de nós vamos escolher aí um filme trash, vamos comentar. Acho que o pessoal vai curtir, né, Mar? Ah, sim, com certeza. É um gênero de cinema que tem um público fiel, né? cresce a cada dia. Não. Quero conseguir assistir um filme trash no cinema. Isso não, esse, não, não tem mais, né? A gente tem que ver isso em, na TV mesmo. Ah, é, acho que o último filme trash, que nem foi tão trash assim, foi aquele Piranha 3D. Ah, esse eu não vi. Nem no cinema, nem num casa. É, eu também não cheguei a ver. Não sei se é totalmente trash, como, como a gente tá comentando aqui, mas... mas chega a puxar. O Machete também, né? É, exatamente. É. Ah, mas o Machete já tem um... não é baixo orçamento mesmo, né? É, eu acho que no cinema... No cinema, talvez aquele Jennifer Barry lá, né, cara? Não estreou nos cinemas e tal? Estou nos cinemas. Garota Infernal, né? É, uma parada assim. Pô, mas tá valendo, também não é trash, né? De qualquer jeito, tremenda recomendação. Esse daí eu vou assistir também. Foi pra lista já. Obrigada, Godives. Valeu. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Eduardo Cosso? Vai lá, manda ver. Uma coisa que a gente não falou até agora é o filme live action do Gantz. Putz, Edu. Muito obrigada. Pô, que bom que você falou. Manda ver, muito foda. O mangá está em fase final no Japão. Muito bem interessante, né? Maravilhoso esse mangá. E fizeram uma adaptação, achei bem no nível bem elevado. Efeitos visuais ótimos. As interpretações são boas até. Que eles são, na verdade, são de bandas, né? São cantores. Então não pode querer muita coisa deles. Mas assim, né, Edu? Pra quem não conhece o Gantz, assim, que você já até falou que é baseado no mangá e tal. Mas assim, pra quem quer conhecer um pouco mais do Gantz, é claro, todo mundo recomenda, por sinal, se ler o mangá, que é excelente, né? Não li, né? Mas todos falam que é maravilhoso, superior ao anime ou agora a adaptação cinematográfica. Mas aí, quem quiser conhecer um pouco sobre o Gantz, do que se trata o Gantz? Então, as pessoas morrem e numa hora são teletransportadas num quarto, dentro de uma esfera negra que é o Gantz, que ele dá uma missão pra todo mundo, pra eles completarem 100 pontos, pra escolherem alguma coisa que tem na que é de reviver alguém que morreu, tomar uma arma maior, ou sair daquilo tudo e ter a memória apagada. Daí eles vão ter que lutar pela vida, assim, enfrentando várias criaturas que dizem que é extraterrestre. A gente, na verdade, não sabe nem eles. Conforme vai passando o tempo, a gente vai descobrindo o que acontece. A gente descobre o que tá por trás de tudo. Cara, eu assisti esse filme, hein? Eu achei excelente. Eu não sei quem mais aqui assistiu. Alguém mais conseguiu assistir? Marcos, Godiles? Eu comecei a assistir, só que como eu tinha pego o filme em inglês, com áudio em inglês, eu não consegui assistir até o final, que a dublagem é uma coisa horrorosa. Tenebrosa, é muito ruim a dublagem. Não dá pra assistir até o fim. Isso também, eu tive a mesma experiência, viu? Eu acho que com áudio original em japonês é muito melhor, cara. Tem comparação. Não, realmente, cara. Não, e cara, eu assisti, eu achei excelente, assim, a sua maneira, porque logo de cara, assim, pra quem assistiu o anime do Gantz, cara, que tem duas temporadas, né, Edu? Isso. Tem bastante erotismo no Gantz e tal, meio onanista, assim, um anime pra otaku onanista. Violência extrema também. Violência extrema, isso até tem no filme, né, cara? Achei, por sinal, que a representação dos monstros ficou muito bom, cara. Sabe, ficou, principalmente o monstro lá, o gigante lá, o The Best lá no final, cara, ficou foda. O Buda gigante. Diz que é com vários braços e tal. Porra, ficou muito bom. Acho que toda a tensão que tem no anime, porque eu não tenho comparação, porque eu não li o mangá, eu acho que tá presente no filme. Só não tem isso, não tem o erotismo e tal, mas acho que tá valendo. Como adaptação, ficou realmente bom. Eu cheguei a ler os 5 primeiros volumes do mangá, e o filme, assim, tem hora que você fala que o roteiro foi baseado completamente no mangá, assim. É muito fiel. Muito fiel, cara. Os atores também estão muito bem, viu, cara? Eu achei foda, viu? Ele tira um pouco de violência, mas mesmo assim, ela tá presente. Você sente a violência lá. Só que é lógico que se fizer uma violência bem extrema, vai ser mais 18 anos a indicação etária lá. É verdade, né? Porque logo no começo, né? Porque a história começa assim, eu acho que não é spoiler e tal. É um cara que ele é meio desajustado e tal, em sala de aula e tudo. E tem um outro cara esquisitão também. Ele vê um mendigo, acho, um cara caindo no trilho do metrô, né? É um bêbado. Isso, aí um cara que é um esquisitão, que é um amigo dele, assim, que ele tá afastado e tudo, ele vê o cara descer pra ajudar o mendigo enquanto o metrô não chega, né? E tem toda aquela tensão, o mendigo é bebão e tal, o cara se esforçando, pedindo ajuda, ninguém desce, ninguém se arrisca a ajudar esse mendigo aí, mas o cara acaba ficando com pena e desce pra ajudar, ele só consegue fazer o mendigo subir, né, cara? Ou bebum, não sei se exatamente se é mendigo ou bebum. Os dois. Os dois, né? Então, mas o caso é que, o que acontece, cara? Os dois se ferram. O metrô chega, eu lembro que quando eu assisti o anime, né? O Marco sabe porque ele também assistiu. Cara, eu fiquei chocada com a cena. Logo de começo, assim, do anime, já te dá aquela porrada, né? Porque mostra, assim, os caras sendo atropelados pelo metrô, as cabeças voando. É, no mangá também. Voa longe. Literalmente, os caras ficam despedaçados e mostra assim, é chocante mesmo. Cara, é muito foda, né, cara? Eu vou te contar que eu achei, assim, logo de cara já prende atenção por causa dessa violência e a partir dessa violência você já tem os caras entrando num outro mundo lá que, sabe, eles vão se formando, né? Vai mostrando a pessoa se formando aos poucos, assim, todos os órgãos internos, né? Vai mostrando e tudo até completar. Cara, é muito interessante, viu? Eu acho uma ideia sensacional. E tudo não é nada chato. Não, Angélica, Eduardo e Godiles, uma pergunta que eu queria fazer sobre... Eu não assisti o filme ainda, eu assisti o anime, né? E os efeitos especiais, porque dá pra ver a gente assistindo o anime que a produção pede bastante efeitos visuais e tal, e como é que é isso? É uma produção cara, os efeitos são convincentes? Pro padrão japonês é bem cara a produção, e os efeitos são bem convincentes, que eles conseguem, com o dinheiro que eles têm, fazer uma coisa bem, muito boa. E, ao contrário dos americanos, se tiver pouco dinheiro assim, com certeza não vai ser uma coisa tão boa. Pois é, os caras são bons, né, meu? Eles não se metem em produções pra fazer um trabalho meia boca, né? Sempre uma coisa bem feita, né? Só se eles quiserem, né? Se eles quiserem uma coisa tosca, eles fazem uma perfeita. Isso, quando é trash, é bem trash mesmo, avacalhado. É o extremo. O filme, ele compreende a história do filme, a primeira temporada do anime ou as duas temporadas? Primeira temporada. A primeira. Isso, a primeira temporada, direitinho, né? E tal, com todos os conflitos e tal, né? Porque tem essa parada de ter uma galera, assim, cada um tem uma personalidade muito bizarra, tem uns que eles começam a matar com todo prazer. Cara, eu lembro daquele alien lá, que eles chamam de Alien Cebolinha. Lembra, Edu? Porra, é muito hilário. Eles veem um pequenininho, porra, que legal, pequenininho, pega a arma, pá, pá, pá, tiro. Cara, quando aparece o pai, né? Mochila destroça todo mundo. Cara, é muito, muito violento, cara. Essa parte no filme também é violenta, é muito interessante, viu, cara? Muito divertido de assistir Mas o filme é menos violento que o anime? Tem um pouco menos de violência, ou não? Tem menos. E menos erotismo também, mas eu acho que é uma produção muito legal, acho que vale muito a pena o pessoal assistir, cara. Vai se divertir muito, independente de ter lido ou não o mangá, assistido ou não o anime, eu acho que vale a pena, de boa. Como adaptação, dá uma nota bem elevada, porque ele pega todos os requisitos principais e junta pra gente assistir nesse primeiro filme. Tem que lembrar que vai ter uma continuação, vai ser todo fora do padrão do mangá, não vai lembrar nada, uma história nova, que eles encerram todo o filme. É porque aparece até um personagem que era pra estar morto, que no mangá e anime ele tá morto, mas ele aparece, parece que do outro lado. Não sei se ele vira um malvado, vilão, alguma coisa assim. Olha! Mas a dica aí pra quem for assistir é tente assistir a versão em japonês mesmo. Corre da versão em inglês, que a dublagem ela realmente chega a incomodar. Estragou. Uma péssima dublagem. Acho que os dubladores americanos pra filmes japoneses são muito ruins. Eles fazem meio nas coxas, eles não ligam pra qualidade do filme. Perde toda a entonação e tal. Os caras têm outra maneira, né, de se expressar, né? Os caras não conseguiram reproduzir, viu? Eu acho que nesse ponto aí o brasileiro até consegue fazer um trabalho melhor, mais bem feito em relação à dublagem. Então uma coisa boa e ruim que aconteceu. Saiu agora o Patrulha Estelar live action, só que infelizmente tá dublado em inglês também, igualzinho. Sério, cara? Sério, nossa. Putz, eu queria muito assistir, meu. Pô. Eu vou ver, eu deixo mudo, vejo a legenda, tá bom, assim. Esse daí é antigão, né, pô? É o... Como é que é o nome mesmo? É, não sei o que lá, Yamato, Patrulha, né? Patrulha Estelar Yamato, no português. Sensacional. Beleza. Ó, tremendo indicação. Valeu pro podcast. Fala você, Marcos. Vou falar do filme A Invasora. Olá. Foda, hein? Foda. Eu vi. Puta merda. Muito bom. Então, esse filme é dessa nova linha do cinema francês, né? De terror, que são filmes com bastante violência, sangue e muita tensão também, né? Não é só uma violência pela violência. Também tem todo um clima de tensão que o pessoal tá sabendo trabalhar, né? Nessa nova linha aí do cinema de terror da França. E esse Invasora, a história em si já diz mais ou menos o que o filme pretende, né? Que é uma moça, ela sofre um acidente de carro, tá ela e o marido, né? Está grávida, né? Não, eles não especificam exatamente quem sofreu acidente de carro. Alguém sofreu acidente de carro. Isso, ela e um rapaz estão no carro, batem num outro carro. A gente fica sabendo que o rapaz morreu, que era o pai do filho que ela está carregando, que ela está grávida. Ela sobreviveu ao acidente, né? Não perde o filho, continua a gravidez. E ela está próxima de ganhar o neném, noite de Natal. Ela resolve ficar em casa. A mãe fala, não, venha ficar em casa comigo, tal. A gente vai pro hospital no dia seguinte pra você ter o parto. Ela, não, não quero. O chefe dela também, o patrão dela, fala, não, fica lá comigo. Não, não, não, eu não quero ficar sozinha. Ela tá muito chorosa, sofrida ainda, né, por conta de ter perdido o namorado. Resolve ficar sozinha em casa. Muito bem, ela está tranquila em casa, sozinha, vendo televisão. Eis que toca a campainha, ela vai atender. E a pessoa que está do outro lado da porta, uma mulher, ela fala que o carro dela quebrou, que ela precisa usar o telefone, e ela tá sozinha nessa noite. Aí ela fala, não, desculpa, o meu marido saiu, meu marido tá dormindo, eu não quero acordá-lo, o telefone tá com problema. Aí a mulher fala pra ela, seu marido não tá dormindo, seu marido está morto. Aí tu já fica, puta que pariu. Tu já fala, epa! Ela não atende, chama a polícia vem até o local, não encontra nada, né? Não encontra rastro da mulher, etc e tal. Bom, daqui a pouco, a mulher aparece na janela, acendendo um cigarro. Puta que cena, hein? Cara, e do nada, a mulher dá um soco na janela e racha o vidro. Parece muito que eu já vi essa cena em outro lugar, mas tudo bem. Cara, mas a maneira como os caras fizeram, tá tudo escuro. Tu só vê a criatura lá fora, ela vê tudo lá fora, a árvore e tal, o quintal, e tá tudo escuro, mas a mulher, ela não aparece assim de longe lá fora, ela aparece com a cara quase encostada no vidro, né, Marcos? Acendendo o cigarro. A luz tá incendindo no rosto dela, fica aquela coisa meio sombria, misteriosa, né? Essa mulher é vivida pela atriz Beatriz Dale. Essa mulher é uma atriz fenomenal e ela tem uma aparência muito ameaçadora. Muito. Né? Ela voz grossa, ela é... Isso. Dá medo a criatura. Parece eu. A Beatriz Dale, ela foi uma musa aí do movimento punk, uma época e tal. Apareceu em alguns filmes franceses aí também, coisa de 20 anos atrás. Fez um certo sucesso, né? Aquele filme Betty Blue, né? Que até ela foi indicada a prêmios pela atuação. Ela agora já tá cinquentona e absolutamente assustadora, né? Aliás, o filme depende muito da presença e da interpretação dela, dessa mulher, né? O que acontece é o seguinte, ela vai conseguir entrar na casa, a moça chamada Sarah, que está grávida, tá sozinha, perto de parir o filho, vai começar uma perseguição, um banho de sangue e assim, é uma hora de você comer literalmente as suas unhas, né? Sim, é tenso, cara. Não, o filme tem umas partes assim que é gore ao extremo. Porque é o seguinte, ela entra, ela tenta furar a barriga da Sarah, a gente percebe que ela quer o bebê, na verdade. Daí a pouco vai chegar a mãe da Sarah, vai chegar o patrão dela, vai chegar a polícia, e aí começa a virar uma comédia de erros e um banho de sangue, porque essa fulana que ela entrou na casa e ela quer o bebê, ela tem uma fúria assassina que é algo que é de impressionar. Depois que a gente vai descobrir por que que ela tem essa fúria assassina, né? E tal, sei, o filme é interessantíssimo, visualmente muito, muito bom. Uma produção, não tem cara assim de produção caríssima. Não, é uma produção bem barata, ele é muito sangrento, bem violento, mas também ele tem um roteiro muito bom. O roteiro trabalha as reviravoltas, trabalha o suspense, trabalha a tensão e a nossa expectativa do que vai acontecer de uma maneira muito eficiente. Ele não tem soluções fáceis pra nada do que vai acontecer. Eu não vou dizer qual é o final, mas é um dos finais mais arrepiantes que eu vi no cinema nos últimos anos. Com certeza. É muito arrepiante. E não recomendado para que mulheres grávidas assistam, isso é muito não importante. Porque a mulher vai abortar na hora. É, não sei se vai abortar. Vai abortar durante a sessão. Pode infartar. Não sei se vai abortar, mas dá um certo mal-estar. Sobre esse filme aí, ele é comparável de alguma maneira com aquele Mártires? Ele é tão bom quanto, eu diria. Mas o Mártires é outro filme maravilhoso também, né? Esse daí tem menos atores, tem grandes atuações e é bem comédia de erros. Ele me recomendou esse filme há um tempão, a gente acabou assistindo, eu não me arrependi, porque esse é daqueles que você não consegue desgrudar os olhos, entendeu? Da tela, sabe? É muito foda, muito, muito bom. Terei, sem dúvida. Assista e, que nem ele falou, o final é tétrico. O filme todo é arrepiante e o final consegue ser mais ainda, né? Então é realmente interessante. Interessantíssimo, muito bom, cara. Estará aí para vocês. agora lá, eu assisti um filme muito interessante. Quem nos conhece aqui, eu sou muito cética, assim, com o que os Estados Unidos estão produzindo em cinema, muita tranqueira, sabe? Cara, mas eu assisti um filmaço. Entendeu? Sem querer, e é muito bom quando isso acontece, sabe? Você pegar e falar, pô, eu tenho disso, entendeu? Falar assim, ah, pô, vou ler essa sinopse aqui, ou às vezes faço isso, nem leio a sinopse, entendeu? Eu vou assistir, eu tenho uma tremenda de uma surpresa, e dessa vez foi uma surpresa sensacional. Eu assisti um filme que ele saiu com o título original como Limitless, e no Brasil, saiu como Sem Limites, né? Então, o filme que ele é, o diretor é Neil Burger, responsável da fotografia é o Joe Williams, né, que é do 30 Dias de Noite. Cara, ele é um filme que ele fala sobre o seguinte, ele fala sobre um escritor, que ele é um escritor falido, que ele tá sem criatividade, não consegue nem começar o livro dele, não é nem terminar, ele não consegue nem começar, né? Ele fica com aquele pavor de ter assim aquela barrinha lá piscando no computador, ele não sabe nem como começar a história dele. E totalmente derrotado, a namorada resolve abandoná-lo, porque ela que tá sustentando, ela que tá pagando as contas. O cara, ele já começa o filme todo descabelado, todo mal arrumado e tudo, que por sinal esse ator aí, que é o protagonista, é o Bradley Cooper, né? Que ele faz o Ed Mora, né? Que é o cara do Se Beber Não Case. Vocês devem lembrar, né? Com o cara assim... Sim, sim. Então, cara, o filme é muito legal. Conta a história desse cara aí, que ele tá nessa merda impressionante. Aí ele chega, encontra na rua o ex-cunhado dele, né? Porque já tinha sido casado, a esposa abandonou, né? Já era outro relacionamento dele e tudo. Mina também tinha desistido, abandonou o cara. E ele encontra esse ex-cunhado aí, que no passado ele era um traficante e tudo. Aí ele encontra o cara, só que o cara tá tudo bonitão, tá de terno, tá muito bem arrumado. Ah, como é que você tá? Tô muito bem. Ah, não tá mais vendendo drogas, né? Que ele fala isso de uma maneira até cruel, assim, tipo assim, quando tá tentando se vingar de alguma maneira. Você tá tão bem, né? Mas e aí, tu tá vendendo drogas ainda, sabe? Aí o cara começa a conversar com ele e fala, pô, cara, e aí, o que você tem feito? Ah, tô aí escrevendo um livro aí e tudo. Só que ele, através do diálogo, o cara percebe que ele não tá escrevendo nada, né? Fala assim, o que que é? Você não tá conseguindo? Ah, não tô, não sei o quê. Pô, cara, eu tenho um bagulho legal pra você. Aí ele fala assim, pô, mas eu não quero drogas, cara, tal. Não, isso aqui é um remédio que é aprovado pelo Ministério da Saúde, barará, piriri. Esse remédio é foda, você vai me agradecer. Você toma aí que tu, cara, tu vai me agradecer muito. Aí o cara deixa o remédio com ele, o cartão. Né? E é um remédio assim que tem uma aparência assim meio transparente, tudo interessante. Aí o cara, pá, não tem o que perder, não tem nada a perder, né? Acho que ele tá nessa fase assim que, ah, foda-se, não tem nada a perder. Ele pega, toma o remédio. E nisso, ele, quando ele já vai subindo lá pro apartamento dele, já encontra a mulher do senhorio, que é uma japonesa. Ela começa a quebrar o pau com ele, que ele tá devendo aluguel, que o aluguel é barato, que ele é um merda, não consegue nem pagar aluguel. Enquanto ele tá conversando com ele, o remédio começa com ela, o remédio começa a fazer efeito. E ele começa a olhar, sabe, porque a gente tem muito isso, né, gente, da gente olhar as coisas, mas a gente não ver, né, no dia a dia a gente tem isso, né, a gente acorda, a gente se levanta, a gente toma o nosso café, a gente vai trabalhar, a gente volta pro trabalho, faz as coisas, só que a gente não vê as coisas realmente, né, só que esse Ed Mora, ele começa a realmente ver tudo, ele começa a conversar com ela, ele olhar os poros dela, ele dá um zoom, assim, a visão dele, nisso o filme é perfeito, perfeito, perfeito, porque dá um zoom total, assim, na pessoa completamente, na boca dela, no que ela tem dentro da bolsa dela, que isso é uma parada que acaba até sendo interessante, porque a abertura do filme é isso, é um tremendo zoom, entendeu? Aquela câmera entrando dentro de tudo completamente, através dos carros, através da cidade, tudo é um zoom eterno, é delirante, sabe? Você fica assistindo, você fica delirando, assim, é muito bom mesmo. E ele começa a conversar com ela e ele vê que ela tá fazendo direito, só que tá tendo dificuldades, ele começa a lembrar de coisas antigas, lembrar que aquele livro que tava na bolsa dela, uma outra namorada dele leu e não ajudou no projeto, que ela tinha que fazer um trabalho, ele começa a conversar com a mulher e convence a mulher que pode ajudá-la e tudo, acaba fazendo as pazes, sabe, ficando uma boa com a mulher. Ou seja, o remédio que ele tomou, esse NZT aí, ele começa a fazer a pessoa usar 100% do cérebro. Porque vocês sabem, né, a gente usa o quê? Acho que é 20%, né, da nossa capacidade cerebral, não é isso? Acho que uns 10, 15. É bem pouco, né, bem pouquinho que a gente usa. E aí, esse remédio faz o cara usar 100%, quer dizer que o cara, ele vai lembrar de tudo que ele já viu um dia na vida, todas as informações que ele já teve acesso, conseguir pensar em todas as saídas possíveis de qualquer situação. Cara, é muito foda. E o filme tem umas sacadas geniais. Quando o Ed, ele tá sem a medicação, porque pra ele poder ter esse efeito, ele tem que tomar essa medicação todo dia. Daí, no filme, vai mostrar como é que ele vai conseguir acesso a essa medicação, etc. E tal, e muitos contratempos e tal, que ele acaba tendo, e coisas legais que acontecem com ele. Mas, meu, o filme é assim, na hora que o Ed, ele tá lá Zé Ninguém, sabe, derrotado, triste, sem conseguir raciocinar. O filme, ele é escuro, entendeu? Ele não é nem escuro exatamente, mas ele é de cores frias, entendeu? E dá pra você perceber através da filmagem, assim, que é um ambiente carregado, que não é legal. Mas quando ele toma a medicação, cara, tudo fica colorido, as cores são mais vibrantes. Ele mesmo, o ator, que, cara, muito, muito de parabéns a esse ator, porque ele tá sensacional nesse filme. A postura dele é diferente, o jeito que ele fala é diferente, uma confiança, ele passa uma autoconfiança incrível pra gente. Tipo assim, é um cara que, se bater na tua porta, Edu, Godiles, Marcos, você, com uma enciclopédia Barça, eu acho que vocês compravam. Nossa. Entendeu? Cara, é muito foda, o cara é muito argumentativo, é muito inteligente. Então, o cara vai começar a se tornar dependente disso daí. Só que esse cara, esse ex-cunhado dele, ele, quando ele vai tentar de novo conseguir a pílula, o remédio, ele vai chegar na casa do cara, o cara tá super deprimido, super mal, não tá legal e tudo, mas o cara pede pra ele ir na lavanderia buscar o terno dele. E quando ele volta, o cara tá morto, entendeu? O cara tá morto, mortaço lá, sem, com, sei lá, um tiro na cabeça, sentado no sofá. Sem dar spoiler, porque é um puta filme, cara, vocês têm que assistir, vai acontecer muita coisa interessante. Ocasiões que o Ed fica tomando a medicação, ele tem acesso a fazer coisas, isso é incrível pra gente acompanhar. E também os momentos que começa a dar merda, porque isso daí tudo vai dar merda. Tava porque... muito bom pra ser verdade, né? Isso, sabe por quê? Que a gente sabe que vai dar merda. Porque no começo do filme, não é spoiler, no começo, passou a abertura, o filme começa com o Ed num prédio, assim, no parapeito do prédio, pensando em pular, cara. E alguém tentando arrombar a porta, sabe? Cara, é muito foda, cara. É um filme que vale muito a pena. E é um filme, que desse ano e tal, cara, de um diretor que eu não conheço, sabe? Quer dizer que pra mim foi uma tremenda oportunidade assistir o filme. Cara, recomendo muito, assistam de boa. Cara, as cenas que ele tá, que é um filme que dá pra assistir censura livre, praticamente, porque não tem cena, violência, não é uma violência extrema e tudo. Dá pra assistir de boa com adolescente, com a família. Cara, as cenas, tem algumas cenas de sexo, mas a maneira como mostra, até que são cenas que ele tá sob medicação, são muito sutis, sabe? Não são escrachadas. Cara, é muito foda. Um filme muito foda. Tem uma participação especialíssima do Robert De Niro, sabe? Cara, é muito legal. Entendeu? Que ele faz um mega empresário que vai conversar com o Ed, sabe? Putz, fodíssimo o filme. Vejam que vale muito a pena. Caramba, eu vi esse o cartaz do filme e não dei nada por ele, né? Ainda mais que o Robert De Niro anda meio não acertando muito a mão. E eu nunca simpatizei muito com o Bradley Cooper. Eu nunca achei ele grande coisa, mas pelo que você tá falando, ele tá bem aí, né? Nossa, ele tá muito bem. Aliás, eu acho que no Se Beber Não Case, que eu assisti só o primeiro, não assisti o segundo, né, cara? Eu acho que ele já tá bem pra cacete, entendeu? Ele chama atenção, a atuação dele é a atuação que chama mais atenção. Quem assistiu também o Se Beber Não Case? Os dois assistiram? Eu vi, E aí, eu acho, sem vacilar, a melhor atuação do Se Beber Não Case, vocês? Eu ainda gosto do gordinho louco lá, não lembro o nome. Eu acho que no Se Beber Não Case não dá pra mostrar muito, porque tá num conjunto, assim, aí não... Uhum. O Escaldão Cosselli tá o melhor. Não, o gordinho, ele é o mais simpático mesmo, né? Não, só que eu acho que... ele também atua muito bem, né? Mas eu acho que esse cara, esse Bradley Cooper aí, ele... Pelo menos a minha atenção, ele chamou... Apesar de não ser tão engraçado quanto o gordinho lá do Se Beber Não Case, né? Eu achei que ele tá mais verossímil, assim, tá mais contido, né? O Bradley Cooper é uma coisa engraçada, que antes dele começar a fazer sucesso e ser protagonista e tudo, ele era sempre o noivo que a mulher não queria mais nos filmes, né? Ele era o namorado antipático que a mina largava pra ficar com o mocinho, né? Enfim. Cara, pô, de qualquer maneira, sensacional. Cara, não dava nada pelo filme, assisti totalmente por acaso, mas olha, eu tenho um currículo de filmes por acaso aí que, nossa, me trouxeram pérolas incríveis, sabe, e também merdas impressionantes, né, porque faz parte. Mas às vezes quando a gente não tá esperando nada é que que acaba descobrindo um filme bem bacana. Esse daí eu vou assistir com certeza também. Outro filme do Bradley Cooper que você vê como ele é um bom ator é o filme O Último Trem, né? Não sei se vocês já viram, Meet Train. Eu não assisti, é legal esse daí, Godinho? Então, é um filme de terror suspense, que eu não lembro como é que é o roteiro. Que à noite um cara ataca e mata as pessoas no metrô, não é isso? É, basicamente. Mas enfim, a atuação desse cara, do Bradley Cooper nesse filme, pra quem quiser curtir o trabalho dele, ele trabalha muito bem nesse filme também. Pois é, cara, eu achei esse, demais. Esse O Último Trem é de um texto do Clive Barker, de um conto do Clive Barker. Isso. Ah, esse mesmo. Eu descobri depois que esse que foi adaptado num conto de 17 páginas só. Os caras fizeram um filme inteiro, assim, com 17 páginas. Eu falei, como assim, cara? Pois é, no, mas no do Stephen King lá do Nevoeiro, os caras também fizeram, né? O filme, é. Né? Pois é. Dá pra fazer de boa, né? Eu acho que fica até mais fácil se vacilar do que tentar adaptar uma obra gigante, né? É, então. Pois é, que legal, cara. Eu achei muito bom. A minha recomendação, com certeza, é esse filme aí, O Limite, nesse cara. Eu vou ver que tá na minha prateleira aqui esse filme. Já tô com ele há algum tempo, já. Nossa, assista que você vai curtir, viu, Edu? Tu vai pirar, viu? Eu achei uma viagem quase lisérgica ao filme. Já subiu a minha lista agora. É, pela capa do filme, pelo sorriso dos caras, por alguma coisa assim, ele puxa pra um tom de comédia, ação. Como é que funciona o esquema do filme? Eu não... Cara, o filme com certeza não é uma comédia. Ele tá pra um thriller, entendeu? Acaba virando um thriller de suspense. Porque assim, esse cara, ele era um Zé Ninguém. E do nada assim, de um Zé Ninguém, ele começa a se tornar um cara foda de aplicação de bolsa, de valores. Tipo assim, um cara que consegue pegar 10 mil num dia e tá com 2 bilhões ali há 5 dias, entendeu? Isso começa a chamar muita atenção, ele começa a crescer demais e, porra, e se mete com muita gente errada, se mete com um traficante, começa a ficar uma pá de gente a trazer traficante, começa a se meter com pessoal, gente grande aí, que o Robert De Niro faz parte aí, que tá envolvido em fusão de empresas e tal, um pessoal que é capaz de qualquer coisa, sabe? Não tem, sabe? Não tem nada a perder, a parada é ganhar, só eles matam, eles fazem o que podem. Quer dizer que o cara vai se envolver com gente muito maior do que ele e ele vai ver o quão na roubada ele tá, entendeu? Só que o remédio dá aquela super autoconfiança, ou seja, ele tá cagando. Quando ele toma o remédio, ele fala, olha, eu posso tudo. E realmente, tu tem impressão no filme que, cara, meu... O cara pode tudo. Tem um momento que a mina dele, porque ele começa, a mina abandona ele no começo do filme. Tem um momento que ela, porque, pô, a mulher acaba se atraindo de novo pelo cara, porque vê o cara totalmente diferente, numa boa e tal, falando outras línguas. Ele é um cara que, tipo assim, se ele escutar uma vez ou duas vezes uma língua diferente, ele é capaz de aprender. Cara, é mó viagem. Ele começa a falar cantonês, daqui a pouco ele tá falando em espanhol, sabe? O cara é foda, entendeu? O cara é foda. Não fica escroto, não fica trash isso. Fica bem feito. Aí ele, a mina volta com ele, tem um momento que quando as coisas realmente estão acontecendo, tentam pegar a mina, entendeu? E a mina fica sem saber o que fazer e ela toma um comprimido, cara. Só pra tu ver o tipo assim, o cara tá numa sinuca de bico do cacete, tomou um comprimido, tu, sabe, vira a solução pra todos os males. Muito foda, cara. Mas é um Viagra cerebral. Isso, olha lá, uma boa Viagra cerebral. Mas ele só influencia o cérebro, esse comprimido. Ele, tipo, o cara não fica super forte, não, começa a correr. Não dá força física nem nada. Não. Ele só faz você usar 100% do teu cérebro. Ou seja, se tu tiver numa situação complicada, tu vai saber como sair, porque tu vai analisar todas as possibilidades, entendeu? Cara, é muito foda. Não, e o cara trata isso visualmente de uma maneira muito inteligente, que esse cara fez, assim, que, meu, dá muita vontade de ver, tu não para um segundo, entendeu? Tu não desgruda os olhos da tela. Vale a pena mesmo. Ele já pulou na minha listinha lá de baixo, lá pra cima. Não. Também. Assista que tu vai curtir, viu, cara? Assista com a tua esposa, de boa. Quanto tempo? Ainda temos uns 15 minutos. Alguém quer falar mais algum filme? Dá tempo, hein? Eu ia falar do Arraste-me pro Inferno, mas você ia me expulsar daqui, porque eu achei o filme muito ruim. Não, eu adoro o Arraste-me pro Inferno, então... pode falar dele. É muito bom. Isso mesmo. Ah lá, os caras iam me expulsar, nunca mais ia ser convidado. Imagina, nossa, não. Você não foi o primeiro, nem vai ser o último a falar isso também. Com certeza, olha. Com certeza. Não, não que eu não falasse em expulsar, não é isso. Mas falar... Mas fala aí, e aí, tu assistiu Não vamos arrastar pro você pro inferno, viu, por causa disso. Então, eu assisti o filme Arraste-me pro Inferno, do cara do Evil Dead, que eu esqueci o nome. Do Sam Raimi, e eu não gostei. Eu já vou logo falando que eu não gostei, porque eu achei que o filme, ele não... Ah, deixa eu contar a sinopse primeiro. A Christian Brown, que é vivida pela Alice Lohman, que é uma atriz que eu nunca vi em nenhum outro papel, ou seja... Acho que ele pegou direto, o diretor pegou diretamente pra não ser muito conhecido, pra ter um clima de filme underground. Ela é uma corretora de empréstimos e, do nada, ela vai negar uma extensão de empréstimo pra uma velhinha que aparece, não. Uma velhinha muito bizarra que aparece no filme. Muito escroto. E aí essa velhinha, né? Uma velhinha que ela se revela cigana depois de um tempo e ela joga uma maldição por causa dessa negação e dos fatos que ocorreram um pouco depois. Ela leva a vida pra frente, finge que nada aconteceu, e aí tudo começa a dar errado na vida dessa corretora. Tudo começa a dar errado. Aí ela tenta ir num curandeiro, num cara que vê carta, e ele fala que ela tá amaldiçoada por um demônio, não sei do que lá, demônio das quantas. E é isso aí o filme, basicamente. E aí tem todo um desenrolar do roteiro que eu achei muito ruim. Poxa vida, eu acho o filme excelente. Muito bom, a gente até falou dele já, né, Marcos? Mas, Godiles, o que você não gostou exatamente? Então, o ponto que eu não gostei é que o filme ele não se decide, ele não consegue se decidir se ele é um filme trash ou se ele é um filme sério, se ele é um blockbuster ou se ele é um filme underground. Tem hora, se, por exemplo, vou pegar o Evil Dead, que é do mesmo diretor. Ele da metade pra trás, ele é um filme de terror que você tem muito medo, você fica se morrendo de medo. E da metade pra frente, ele vira uma comédia trash. Ou seja, ele tem ali o ponto definido. Só que nesse Arraste-me pro Inferno, esse ponto ele não é definido. Ou seja, de 15 em 15 minutos, o cara fica trocando terror e comédia, terror, comédia, e isso acaba tirando o foco dos dois pontos. Você não consegue nem dar risada, nem ficar com medo de tanto que ele mistura. Esse é um ponto que eu não gostei nem um pouco, assim. Ah, eu gostei. Gostei até do fato de o cara usar umas trucagens, né? Ele usa sombra, né? E tal. Ele não mostra descaradamente, assim, o demônio, né? Mexe muito com os medos dela, assim. A atriz, a protagonista, que eu acho ela, assim, meio fraquinha, entendeu? Mas eu acho que até por causa do próprio personagem, né? Que é patético, né? E tudo. Ela tem uns problemas com ela mesma e tal, que ela não se aceita, dela ser uma, sei lá, uma caipira, né, e tudo, o pessoal super rico ali fica... Dá pra perceber que os pais do noivo lá não a aceitam, né? Eu acho o filme tão legal, o filme tem umas partes escrotas, assim, sabe, é fluido de morto caindo na boca da pessoa. Isso é muito bom. É muito podre, cara, eu gosto muito desse filme, cara. As cenas com a velha cigana... Né, tanto viva quanto depois de morta, são todas fenomenais, né? São o ponto alto do filme, eu acho. Cara, é pra descrever. Eu nunca vi uma velha morta atuar tanto assim, né? Só num morto muito louco lá, né? Que o cara... Ele mereceu. Cara, é muito bom. Eu recomendo, assim. Mas se você for fazer uma comparação que nem você fez aí com Evil Dead, é outra coisa, né? Outro esquema, né? Ali o Sam Raimi, eu acho que tinha mais grana, né? E ele soube usar essa grana pra não ficar um blockbuster escroto, né? Ele soube brincar, usar algumas trucagens, em vez de pegar e usar todas as técnicas possíveis, né, Marcos? Então, o problema desse filme que eu achei é que ele foi vendido pra mim como um blockbuster. Até no cartaz tem alguma coisa de o melhor filme de terror dos últimos tempos, um negócio assim. E não é, cara. Não é. Ele é um terrir, né, na verdade. Isso, é um terrir, cara. Com certeza. Mas vamos deixar pro ouvinte aí, pro pessoal que já assistiu, pra falar o que eles acham do Arraste-me para o Inferno. Eu achei um filme legal. A gente já comentou e tal, que é um filme interessante. Cara, terror recente, assim... legal, que eu posso recomendar pra galera de boa. Eu gostei, né, já ouvi algumas críticas no Twitter, assim, gente que não gostou. Mas eu gostei muito e a gente assistiu junto, né, Marcos? Aquele Insidious, lembra? É, bem bacana. Ah, é? Assombração. Muito legal, cara. Um filme de capeta também, e tal, né? O capeta é o protagonista, pode-se dizer, não, né? Não só capeta, né? É o garoto lá que fica catatônico, não se mexe. Procuram médicos, procuram tudo, e aí uma médium fala que é o seguinte: ele fazia projeção astral, né? Projetava a alma dele no plano astral, e um belo dia procura o doce lá um vaga de traumas, e voar. E salcemos aquele medo do MCN. Pô, mas tu deu um spoiler muito foda, hein? Fim do filme. Nossa, mas aí como é que eu vou fazer? E como é que eu vou pedir pro Daniel dar um jeito nesse áudio aí? Porque tu contou mesmo, né? Mas isso não se resume, o filme não se resume não, nisso. Mas tu, não, mas aí que a não, coisa pega, né? Na metade do filme. É metade do filme, já chegou na metade, tranquilo. Bom, mas vale a pena, viu? Depois disso acontece muita coisa e as surpresas que começam aí, na verdade. As surpresas, né, que estragam o filme, na minha opinião. Mas tudo bem. Eu achei bem fraco o filme também. É um filme que tinha tudo pra ser muito bom, só que ele se estraga lá pro final. É minha opinião, óbvio, né? Tem gente que gostou. Mas vale a pena, quem quiser assistir, da metade, do começo pra metade, você fica bem, bem tenso, você se assusta bastante. Mas, enfim. É um filme de sustinho, né? Tá bem dentro desse gênero de terror de sustinho, né? Toda hora, né? E é outro filme barato, né? Ele não teve um grande orçamento, assim, até que ele visualmente é bem, bem acabado, né? Pois é. É isso aí, cara. Então eu vou agradecer aqui a presença do Eduardo Cosso. E aí, Edu, aonde que o pessoal pode te encontrar aí, conhecer seu trabalho na internet? Pode encontrar no destinopoltrona.com.br pra criticar de filme e notícias sobre filme. Também aqui no Masmorra, com certeza. E também eu tô começando a indicar podcast, episódios legais no dimensionet.com. Quem quiser me ouvir lá, tem um bloquinho meu lá. Olha que legal, viu, Edu Cosso? Muito obrigada mais uma vez juntos aqui, né? É. Mais um BPM, valeu mesmo. Agradecer também ao Godiles. Muito obrigado, Godiles, mais uma vez. Opa, obrigado eu. Quem quiser escutar um podcast de games que eu participo, pode ir lá no meialuax.com, visitar que a gente está tentando fazer um trabalho legal lá também. Olha, legal, essa daí é nova. É, recentemente é que você está participando? É, então, eu entrei na equipe faz pouco tempo e... Opa! Pô, sensacional. Sim, tá linkado pro pessoal ir lá conhecer os comentários do Godiles sobre games. E olha, com tanto lançamento que tem de games e, enfim, é um mercado que tá crescendo, é interessante ter podcast que o pessoal possa escutar antes de adquirir, né? É verdade. Legal. Importante, cara. Agradecer também aqui ao Marcos mais uma vez, querido. Opa, é um prazer e eu posso ser encontrado no Cine Masmorra, né? E em outros lugares eu não vou falar onde eu posso ser encontrado não, porque senão já viu, é um problema. É isso aí, obrigado pessoal que ficou escutando aqui, mais esse BPM. Falar que agora nós temos aqui no Cine Masmorra o fórum pra vocês falarem sobre cinema, sobre séries, etc. Tá aí pro pessoal logar, bater papo, né? Inclusive nem só sobre cinema alternativo, que a gente curte muito comentar aqui no site, né? Toda espécie de cinema, é só você entrar aí, criar seu tópico e participar do bate-papo com a galera. E é isso, pessoal que aparecer aqui no Cine Masmorra, clica em curtir, né? Porque nós também estamos no Facebook, tem a nossa página lá no Facebook. E aí, o Eduardo Cosso, quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pra onde? Pra contato@cinemasmorra.com.br. E isso mesmo, obrigado a todos. Falou, tchau. Falou, tchau, tchau. que ano a produção, Godiras? Não sei. Pera aí. Muito obrigada, Gabriel, você que está escutando esse podcast agora, que você só participou no começo, dando oi.